Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitido pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levaremos até você os mais variados assuntos, correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo espiritual e das nossas ansiedades, dos nossos medos, das nossas superstições e traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim gostaríamos de levar até seu lar mensagem de paz, alegria e tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavalha Atacado, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. E agradecemos também as casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, o Dr. Benedito Figueiredo, de São Paulo, que vai bater um papo conosco, conversar, contar um pouco da história da história mesmo, do Brasil, falando sobre o livro Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo. E ligue para nós, nossos telefones são 39419750, 39429750. Se preferir, pode entrar nas nossas redes sociais aqui, Facebook, WhatsApp, e também interagir conosco pelo YouTube Live. E está cheio de coisa aí para a gente conversar e bater papo, e ligue para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, queridos ouvintes da Super Rádio Piratininga 750M. Para você que está escutando a nossa rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa será reprisado durante a semana. Então, quem não escutou, quem perdeu o programa de domingo, basta baixar o aplicativo aí do Vivência Espírita no Android ou pela Radiosnet, digitar aí Vivência Espírita e escutar a reprise toda terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã, passa a reprise do último programa apresentado no domingo. E hoje, especialmente hoje, estamos iniciando a retransmissão desse programa também pela web rádio Portal da Luz, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? E eles retransmitem para a web rádio Doutrina, do Rio de Janeiro, web rádio São Francisco Tobias, de Barreto, Sergipe, a Semente de Amor, do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Cidade Teófilo Otoni, de Minas Gerais, e também a Rádio Espaço Espírita, lá de Barra Velha, Santa Catarina. Então, agradecer aí pela retransmissão aí do pessoal do Portal da Luz, que está prestigiando aí o programa Vivência Espírita a partir de agora também. Então, deixe para a gente a sua interação, mandando bom dia aí para todo mundo que está no YouTube Live, no Facebook Live, que está assistindo a gente. Deixa aí o seu comentário, a gente vai lendo na medida do possível. E a pergunta para sorteio a gente já definiu, porque hoje a gente vai conversar com o Dr. Benedito aqui, Figueiredo, sobre Brasil, coração do mundo, e a pergunta é a clássica. Para você, na sua opinião, o Brasil será a pátria do Evangelho? Então deixa aí a sua opinião, que a gente vai sortear dois livros espíritas no final do programa. Vamos agora iniciar com a prece de abertura com o Serginho, que está aqui com a gente. Bom dia, Serginho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Rui. E... Benedito, doutor Benedito. Benedito. Jorge Reis e o doutor Benedito e os outros demais companheiros que aqui estão. Vamos fechando nossos olhos, sentindo uma brisa bem serena, com bastante luz, com bastante tranquilidade. Vamos imaginando estarmos voando, e esse voo nós passamos exatamente por cima do nosso Brasil, em todas as suas fronteiras, em todos os seus espaços, até chegar ao seu coração. É esse coração que emana paz, que emana amor, que emana carinho, que faz de nós um povo tranquilo e merecedor do seu trabalho, merecedor de sua justiça. Vamos sentir essa energia que nos leva de volta às nossas casas, nos preparando para o dia que começa. Um bom dia a todos, que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós estamos aqui com o Dr. Benedito Figueiredo, que é um estudioso dessa obra, também é estudioso dos caminhos do Paulo de Tarso, né? E ele está aqui conosco para falarmos a respeito do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse livro é de 1938, foi psicografado por Chico Xavier e causou uma série de celeuma, né, doutor? Bom dia, doutor Benedito Figueiredo. Bom dia. É um prazer estar aqui nessa pujante cidade de São José dos Campos, nesse programa da Rádio Piratininga, programa Vivência Espírita, e principalmente de rever os amigos, Rui, Jorge, Rodrigo, o nosso amigo Fernando Petiti, e para falar um tema que nós costumamos sempre estudar e valorizar. Mas as pessoas me perguntam onde está o Cristo, Jesus, onde está? E se realmente o Brasil é o coração do mundo? Na visão espiritual, na visão espírita, nós vamos dizer aqui que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele se encontra na sua esfera espiritual do reino imortal, exatamente orientando aqueles amorosos emissários invisíveis, orientando a fraternidade universal no Brasil, coração do mundo. A gente vê que esse livro é de 1938, faz 70 e poucos anos já, que 80 anos, e é atual, né? Sim, sempre atual. Sempre atual. Porque eu li esse livro há muito tempo e havia até me esquecido uma série de passagens, mas depois entrei na internet e me trouxe aqui uma série de informações. Como é que esse Brasil pode ser o coração do mundo? E o senhor ontem o senhor contou lá na Fraternidade Paulo de Tarso que houve uma preparação de Jesus para vir, vamos dizer, criar esse nosso país, trazer esses conhecimentos para o nosso Brasil. Que ontem foi dito também que aqui no Brasil já existia, na época do descobrimento, 5 milhões de índios. Perfeito, 5 milhões de índios. Doutor, só também assim, um pré. Por que o Brasil? Por quê? né, também. É, tem algum motivo? Tem. Tem um motivo, até porque lá na região da Palestina, né, o cristianismo surgiu lá, o monoteísmo, depois através do Kardec, na França, então, infelizmente, o progresso, o desenvolvimento não foi conforme a espiritualidade programada. Porque essa programação para o descobrimento do Brasil, para o seu desenvolvimento, toda essa programação aconteceu em assembleia espiritual no mundo espiritual. Essa é uma visão espiritual daquilo que o nosso país é. O Brasil sempre foi, o Brasil é e o Brasil será, sim, coração do mundo e pátria do Evangelho. Porque o Brasil, como o coração está falando, ele é ligado a esse coração do Cristo e Jesus como o governador espiritual do planeta. E Jesus escolhe para ser um benfeitor com a sua equipe, com a sua falange de benfeitores invisíveis, Ismael. Ismael, que quer dizer Deus escuta. E vamos falar um pouco sobre Ismael. Mas antes de falar de Ismael, eu vou falar aqui sobre o que o Rui perguntou. Jesus estivera numa das suas visitas periódicas a esse nosso Brasil antes do descobrimento, numa assembleia espiritual, num processo de evolutação, Jesus com Eliú. Ele visita o Brasil, mas visita o Brasil após 1500 anos do seu ensinamento do Evangelho, que é a essência, amar ao próximo como eu vos amei, e Jesus faz um inventário, faz um levantamento do seu Evangelho no mundo. Qual foi a evolução, qual foi o progresso desse seu Evangelho? E Jesus sabe, conclui-se que, infelizmente, nesses 1500 anos, deturparam, deformaram os seus ensinamentos. Surgiram nesse tempo todo as cruzadas, dizimando várias pessoas. Surgiram nesse tempo as inquisições, a noite de São Bartolomeu. Então, infelizmente, eram lutas fratricidas, ou seja, irmão assassinando irmãos, em nome do Cristo. Mas o Cristo vem exatamente nessa missão, ele vem com Eliú. E quem é Eliú? Eliú é um nome árabe, mas Eliú ou Iléu é o nome hebraico. Ele é o nome hebraico. Ele vem exatamente nessa assembleia espiritual e desloca a involitação para a América e depois ele se fala. Então, Jesus fala para Eliú que o seu coração está em profunda amargura, em função daquilo que eu já expliquei sobre a sua doutrina de amor, doutrina de fraternidade, de bondade e de caridade. Então Eliú sugere que ele desça um pouco, vão para a América, e Jesus pergunta onde é que está aquela região que corresponde, de lá se visualiza a terra do Cruzeiro. E eles descem então mais para a região sul da América, isso no ano de 1375, e às vezes as pessoas perguntam, onde está Jesus? Mas Jesus, nós voltamos a dizer, ele se encontra hoje no seu verdadeiro reino. Nesses 2000 anos, após a sua crucificação, Jesus nunca parou de trabalhar. Ele não se limitou também a só 3 anos quando encarnado. Ele é para nós, sim, esse governador espiritual do planeta. Mas então, navegando, chega, e Jesus, quando visualiza esse planeta, quando chega à América do Sul, na região do Cruzeiro, ele vê a beleza do seu solo, das suas paisagens, das suas árvores, dos seus pastos, a beleza das suas praias, e Jesus, então, assim com o seu conhecimento da espiritualidade, ele exclama em voz alta e mãos erguidas para o alto, agradece a Deus nosso Pai e ele fala para Eliú. Ele fala para Eliú que é para esta terra bendita que será transplantada a árvore do meu Evangelho de amor, de perdão, de paz e de piedade. Então, o Eliú, ele entende essa mensagem do Cristo. E depois Jesus, complementando ainda nessa sua caravana espiritual, diz bem claramente a Eliú, e Eliú compreende, sim, o convite feito pelo Cristo. E agora vamos ver quem será esse Eliú reencarnado e qual a sua missão. Jesus diz, Eliú, tu corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Esse país que ele está falando é Portugal, país amigo, país irmão, e que nós devemos de nossa gratidão a esses portugueses que nos descobriram esse continente e país coração do mundo, e que tu instituirás um roteiro de coragem. E Jesus explica para ele claramente que ele será Henrique de Sagres, o navegador que vai transbordar essa grande distância oceânica, trazendo para cá e levando para as Índias com as suas caravelas, descobrindo, até porque Portugal nessa época era o maior país que desbravava esses grandes continentes. Então reencarna em 1394 em Portugal, filho de Dom João I e de Dona Filipa, o infante Dom Henrique de Sagres, que nós conhecemos pela história do Brasil e pela história de Portugal. Mas, então, aquela teoria que diz que o Brasil foi descoberto por acaso não é verdadeira. É, o objetivo seria para as ilhas, mas não foi por acaso. Talvez nós, encarnados, pensamos que foi por acaso, mas o planejamento era da espiritualidade. E o que eu acho, não é por acaso. O que eu achei muito interessante, quando eu tive... principalmente na Madeira. Madeira. Né? Tem uma ilha do lado da Madeira que chama Porto Santo. Uhum. Né? Porque o que acontece? Lá, essas ilhas, Canárias e tudo mais, sempre foram pontos, que a gente está falando dos navegantes, né? Uhum. Pontos de apoio. Porque o pessoal saía de Portugal, parava lá para reabastecer e para chegar nas Américas, ou ir para as Índias, para a Índia e tudo mais. E é engraçado que quem morou em Porto Santo foi Cristóvão Colombo. É. Né? E Cristóvão Colombo descobriu a América antes de Pedro Álvares Cabral, né? Sim. Então, só que ele foi casado com uma portuguesa, morava em Portugal, que é aquela ilha é Portugal, e tinha um nome português, Cristóvão. É isso. Né? Então, peraí. Então, só que não foi Portugal que financiou, né, a expedição de Cristóvão Colombo. Quem financiou foi a Espanha. Né? Então ele não conseguiu o financiamento de Portugal, apesar de estar casado com uma portuguesa, morando em Portugal, não conseguiu o financiamento de Portugal, mas conseguiu da Espanha. Né? Então, assim, e talvez por sorte nossa, a gente não foi descoberto por eles. Mas assim, por Pedro Álvares Cabral. Viu, doutor? Mas também os portugueses já tinham uma série de aparelhos para saber se guiar no mar. Quer dizer, não vinham à torta direito, assim, sem rumo, né? Mas a orientação principal, eles viajavam muito à noite, eram as estrelas, né? As estrelas, mas tinha o astrolábio, já tinha alguns instrumentos muito rudimentares. Quadrante também. Isso, já tinha noção. Exatamente. E só comentar que quem já está aqui com a gente, manda um bom dia, a Mônica Fonseca, aqui no Facebook Live, Nilberto Ramos, Antônio Bessa está aqui com a gente, Rogério Copo. E aqui no Facebook, no YouTube Live, quem já está com a gente aqui é o Paulo Sérgio, a Patrícia Félix, manda muita... Estava ontem lá com a gente. Mandando aqui muita paz, deixa eu só trocar a câmera aqui, mandando muita paz e luz a todos. Ontem não consegui assistir a palestra do Dr. Benedito, mas consegui cumprimentá-lo na chegada. Tivemos ontem o primeiro dia do curso de capacitação de evangelizadores, né? Evangelização de bebês e crianças, né? Bom dia. Aqui a Rosane também mandando bom dia. O Brasil, um país cheio de possibilidades, acolhedor, terra abençoada. Eu creio que esta terra será e é o coração do mundo. A Rosana Mary aqui comentando pra gente. E também comentar que o Ari Rangel entrou aqui, já mandou um bom dia, irmãos queridos, parabéns pelo excelente programa de hoje. Não pare a menor dúvida que somos a pátria do Evangelho, pois para cá Jesus transplantou a árvore do seu Evangelho. Legal, Ari, obrigado pelos comentários aqui. A Cláudia Moro também entrou aqui mandando bom dia pra gente. E quem acabou de entrar foi o Maurício Tomé, que esteve aqui com a gente também recentemente, mandando bom dia, livro obrigatório, que relembramos as advertências do último capítulo para salvaguardar nossa pátria do Evangelho. Vamos deixar para o final, então, um pouco mais, né, para não falar. Então tá bom, obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal, pela participação aqui no Vivência Espírita. Mas o Iléu também foi aquele que criou o farisianismo, da seita dos fariseus lá em Israel. Perfeito. E uma pergunta que sempre que as pessoas fazem, por que aquela região não foi o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Porque até hoje tem briga, fratricida, né? E coisa horrível que acontece naquela região, né? Esse Eliu, ou Ilione árabe, ou Ilel hebraico, ele foi um dos fundadores do farisaísmo, dos fariseus. Os fariseus eram os maus, né, cultos, eles eram os doutores da lei, o próprio Saulo era um doutor da lei, e depois se converteu através da conversão em Damasco, mas veja só, Jesus foi a vítima do farisaísmo, do fanatismo deles, mas Jesus, na espiritualidade, convive pacificamente, amorosamente, com todos esses fariseus, inclusive o próprio Elio, né? E estão, Jesus que perdoou na sua crucificação, Pai perdoa porque não sabem, e também vai encontrar, depois nós vamos falar, o próprio Longinos também, que Jesus perdoou, aliás, Jesus perdoou todos, inclusive o Judas Iscariotes. O Judas fora mais infeliz do que cruel, mas ele fora mais infeliz, isso o próprio Pedro explica no livro Paulo e Estevão. Mas a respeito ainda do descobrimento do Brasil, a alma coletiva do Brasil são pessoas simples. Os nossos irmãos indígenas aqui, com a sua simplicidade, eles navegavam, andavam nus, pelados mesmo, com a sua ingenuidade, com a sua pureza, mas são esses os primeiros pilares desse Brasil, do nosso Brasil, que vai crescer, desenvolver, e os outros também que formaram na fase inicial, nos seus primórdios, são os degredados que vieram de Portugal, carente de justiça humana e de justiça divina, e finalmente um grande contingente que vieram para cá, são os nossos irmãos da África, os navios negreiros que nós compreendemos, aqui no Brasil, os cativos e os navios negreiros que vieram para cá, mas vieram, a ideia inicial era para trabalhar e não ser escravos, e foram escravos por 300 anos. Mas, ô, doutor, só um minutinho, pois... então seria assim, no planejamento nós... Se a gente for analisar um pouco, nós encontraríamos a simplicidade do índio, por exemplo, né? Perfeito. Talvez, aí a gente vem com o negro também, que sempre foram mais fraternais também, sim, né? Sim. E talvez, se a gente fosse pegar aí, já a inteligência, a cultura do europeu, né? Sim. No caso do português. Aí você conseguiria fazer uma miscigenação exatamente do jeito que é, um país que... Tem preconceito, por exemplo, uhum, né? No Brasil tem preconceito, mas é individual e não coletivo. Quer dizer, o país não tem preconceito contra nada. Certo. Nós, enquanto Brasil, nós não temos preconceito contra nada. Eu posso particularmente ter preconceito, agora meu país não tem preconceito contra ninguém. Sim, então, sim. Por isso que a raça é formada desse jeito, né? É, foi de propósito, então, misturar essas três. E o povo português, embora tenha participado de tudo quanto foi... expansão ultramarina, por exemplo, então provavelmente tiveram que guerrear também bastante, alguma coisa assim, mas dentro da Europa era o povo mais ameno que existia, era o povo mais tranquilo, era o povo mais assim, talvez o que tivesse seguindo mais mesmo Jesus naquela época, né, que tivesse mais assim, focado mesmo com o objetivo de Jesus, por isso a mistura dessas três raças aí, né? E o próprio livro nos fala que esses três pilares, assim, na origem do Brasil, lembram muito o Sermão da Montanha, falado por Jesus lá na Galileia, e o Brasil seria transplantado para cá, o Evangelho, e o próprio Tiberíades, o próprio Mar da Galileia, representaria o Brasil. Bacana. Mas o senhor falou do Ismael. Quem foi Ismael? Porque tem algumas pessoas que dizem, o pessoal diz que aqui é terra... pátria do Evangelho e que Ismael é o nosso dirigente. Governador espiritual. E quem foi Ismael? Essa pergunta é boa, viu, Rui e o Jorge? Porque Ismael, veja bem, nós vamos começar de Jesus, antes de Jesus, 1850 anos, o patriarca Abraão. O patriarca Abraão tinha a esposa Sara, que deu então Isaac. E o Abraão tinha uma escrava egípcia, Agar. Então, de Abraão e Agar nasce Ismael. Ismael é a origem, é a árvore genealógica dos árabes. E Abraão e Sara, dos judeus. Portanto, árabes e judeus têm o mesmo patriarca, tudo assim. Aqui na Terra, eles ainda vivem. vive em conflitos, não se entende, mas no mundo espiritual, Jesus como nosso governador, ele não tem, todos eles convivem com o Cristo. Ismael, que quer dizer Deus escuta, Ismael foi escolhido pelo Cristo para desempenhar uma função aqui nesse planeta, aqui no Brasil. Ele foi escolhido, e Ismael, com um espírito, veja só, desenvolveu, evoluiu muito, ele se comove muito, ele todas as vezes em assembleia espírita, porque o Cristo encarnado, ele nunca trabalhou sozinho, tinha os seus apóstolos, 12 apóstolos, e outra coisa, que Jesus não escolhe os privilegiados, mas Jesus capacita os escolhidos. Assim foi com os apóstolos, simples pescadores, assim foi com o Paulo, assim foi com o Estevão. Ele nunca escolhe os privilegiados, mas sempre capacita os escolhidos nesse sentido. E uma outra coisa interessante, nós dizemos que naquela época, o pensamento dominante daquela época dos fariseus, do Império Romano, que dominava toda aquela região, era que eles não aceitavam as inovações das ideias cristãs. Então, vamos dizer assim, o termo bem é isso: não podendo vencer as ideias novas, matemos os idealistas. E isso eles pegavam ao pé da letra. O próprio Cristo fora vítima disso. E os seus apóstolos também. E isso continuou, esse processo de matemos os inovadores, continuou por muito tempo. Exatamente. Até porque Jesus ele veio trazer uma ideia totalmente inovadora para os judeus, né? Isso. Que é o reino do céu. Não é só para judeu, para nós, até hoje. Nossa, aqui é a boa nova. Isso. Eu tenho que me perguntar para o Chico, né? O que tem de novo? É. A boa nova. Ele sempre respondia assim, né? É. E por que será, né? Você falou de todos esses espíritos que eram hebreus, né? Eram Sim. judeus, uhum. né? Uhum. Os hebreus que agora conhecemos como judeus. Uhum. Será que é por isso que nosso lar, que foi uma das primeiras cidades construídas por esses primeiros portugueses que vieram, né? Tem o formato de uma estrela de Davi? Eu já deveria ter falado sobre a nossa gratidão a Portugal, esse país irmão, país amigo, os nossos amigos portugueses, conforme o Brasil descoberto, o Brasil colônia, paralelamente na espiritualidade formava-se também uma colônia espiritual, conhecida por todos nós, colônia espiritual chamada Nosso Lar. Foi essa colônia, então, formada, habitada, desenvolvida pelos nossos irmãos portugueses, pelos nossos irmãos silvícolas brasileiros. Então, o Brasil, olha só, é grato a Portugal pelo nosso país e também pela colônia espiritual muito conhecida no meio espírita, Nosso Lar. Está na hora do nosso... Nós vamos entrar no intervalo comercial. Está muito bom o papo. Não dá para falar do Ismael, né? Não, dá. Você acha que é legal falar agora? Então pode falar. Mas o Rui perguntou a respeito do Ismael, e eu comecei a falar do Ismael. Então, quem é esse espírito de luz, esse espírito luminoso? Ismael, então, Brasil descoberto. Ismael mantém o primeiro diálogo com o Cristo, o Filho de Deus. E ele recebe o convite e entende o convite do Cristo para ser o governador planetário. Planetário não, deixa eu corrigir. Para ser o benfeitor do Brasil. O benfeitor do Brasil chama-se Ismael, o pai da genealogia do árabe. Mas e como foi esse relacionamento? Ismael, quando se encontra com o Cristo, ele se emociona, ele chora porque sabe das dificuldades que tem. Mas Ismael recebe o lábaro, a bandeira bendita das mãos meigas e misericordiosas do Cristo, cuja bandeira constava um lema que nós conhecemos: Deus, Cristo e caridade. É essa a missão do Brasil, falar de Deus, mas um conceito diferente de Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E do Cristo, esse modelo, mais vivo do que nunca, ele na sua esfera de claridades imortais, no seu reino de amor, que vem trazer essa bandeira, esse lábaro de caridade. E o Kardec nos fala que, ou seja, complementa aquilo que o Paulo nos falava, que o Cristo nos falava, e Kardec vem nos ensinar que fora da caridade não há salvação. A caridade é a parte prática, é a parte prática do amor. É o amor em ação, é aquilo que nós fazemos compreendendo que são as nossas boas obras. Todos nós seremos reconhecidos no mundo espiritual, de onde surgimos em espírito e verdade, pelas nossas obras, pelas nossas boas obras, que é caridade. Muito bem. tá empolgante. Eu só queria fazer uma pergunta para o doutor Benedito, que é justamente sobre... Não existe o perigo de nós falarmos que Ismael é o nosso protetor e a gente virar islâmico aqui no Brasil? Depois você responde para a gente. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial aqui. E nós preparamos uma música especial para hoje também, aqui. Todas as músicas que a gente prepara para o programa são especiais. Mas essa é mais que especial, que talvez esteja na mente, aí, na memória de todas as pessoas, todos os brasileiros de todos os tempos. Que é a música do Carlos Gomes, né? O Guarani. Que depois ele vai falar do Carlos Gomes, né? Que tem uma presença muito marcante com o Dom Pedro II, né? Então já deixa marcado com a música para depois a gente saber isso. Também quem que é. É O Guarani. O Carlos Gomes. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o Dr. Benedito Figueiredo, que é matogrossense de Cuiabá, e os nossos parabéns à Rádio Portal da Luz de Dourados, que é do Mato Grosso do Sul. Então os matogrossenses hoje estão presentes aqui no nosso programa, né? Mas não só eles, mas 7 rádio, web rádio também está retransmitindo, né? Ah, é? Poxa, exatamente. Né? Então, eu vou falar só as cidades aqui, mas o que está retransmitindo aqui é ali de Rio de Janeiro, Sergipe, Campo Grande, também tem Otoni, Minas Gerais, e Barra, Teófilo Otoni, Minas Gerais, e Barra Velha também, Santa Catarina. Nossa, que coisa linda. Olha aí, Jorge. Aquela sementinha que foi plantada aqui em São José dos Campos está dando fruto, né? E com certeza. Com certeza. O pessoal entra em conexão aí conosco e nos ajuda a divulgar a doutrina espírita, como também nós podemos ter a oportunidade de transmitir programas deles também, né? Sim. Ontem mesmo, como nós estávamos lá no evento, no Encontro Espírita de Jacareí, nós entramos em conexão aí com todos eles transmitindo o encontro aqui de Jacareí, como pode haver algum encontro lá também, em uma dessas cidades, e a gente transmitir por aqui também pela Rádio Vivência Espírita. Lembrando que o Encontro Espírita de Jacareí continua hoje, só para vocês terem a ideia, quem está agora de manhã lá, está tendo a oficina com o Marcos Leão, de Belo Horizonte, um encontro inadiável. Né? E depois, às 14 horas, nós teremos a Célia Tombly, nossa irmã Célia Tombly, cantora lá de São Vicente, a maior de todas, no meu conceito. Ela, né? É baixinha. A Célia. Então, mas aí o tamanho nessa hora não aparece, né? Porque de tão gigante que ela é na música. A Célia estará às 14 horas, das 15 às 16h30, a palestra com o Luiz Rurivas, Espiritismo e os Novos Desafios do Século XXI. Às 17h às 19h30, o Adão Nonato, de São Paulo, Se Eu Soubesse. E o encerramento às 20 horas com o nosso amigo Ed Moreno, de São Paulo, cantor também, ótimo, que é presença marcante aqui no nosso programa Vivência Espírita. Quase todos os domingos a gente coloca a música dele, e ele estará ao vivo em Jacareí. Sei que muita gente tem vontade de conhecer o Ed Moreno, hoje é a oportunidade. Vai lá pelo menos no encerramento. O encerramento lá, 19 horas, 20 horas, o Ed Moreno estará fazendo o encerramento lá no Centro Espírita Paulo Ortiz, na Rua Olímpio Catão. E vocês terão o prazer de ouvir o Ed Moreno ao vivo. Com todo humor, com toda e simpatia do Ed. E musicalmente, muita qualidade também. Jorge, quem manda aqui um bilhete para nós aqui é o Valdomiro Moreira. Não vire pro canto. Que tem um programa aqui na Rádio Piratininga, das 4 às 8 horas da manhã. E ele está parabenizando ao Fernando Petit, que é seu genro, né? Pelo seu aniversário de hoje. Falando isso, acabou de chegar. Acabou. e aproveita ainda para cumprimentar os participantes do programa. Um bom dia para você, viu, Alumírio? E continue prestigiando o nosso programa. E o Arnaldo Pardal lhe manda parabéns ao programa e pergunta: Jesus fez tudo de bom para o Brasil, mas permitiu aqui uma quantidade corrupta. Bom, isso vamos deixar para lá, né? Porque corrupto tem em todo lugar, até em Portugal tem corrupto, viu, Pardal? Que ele é português. E ele também está aproveitando aqui para convidar as pessoas para o curso básico de Espiritismo, que começa no dia 14 de julho, às 15 horas, é um sábado. E o contato, quem quiser entrar em contato com o Pardal para fazer parte da Escola de Aprendiz, é 981736338 e 3936-3625. Lá da, acho que é 16, viu, Pardal? 3936-1625. E só te falar nisso, o aniversariante acabou de chegar, né? O Petit. Acabou de chegar aí. Não é o Petiti, não, é o Petit, viu? Inclusive, ele estava francesando o nome do Petit. Inclusive, no planejamento de Jesus, né? No planejamento de Jesus, de Ismael e de todos, a corrupção não estava prevista, não. Tá. Né? Estava prevista trazer gente boa de Portugal, né? Então, se a gente, essa herança a gente carrega também, né? Não é só daqui que foi criado, não. Veio de fora, né? Mas aonde também vem aquela... Porque o brasileiro é muito ruim de autoestima. Ele tem uma baixa estima, para tudo é motivo de gozação. Ele diz, também o Brasil é assim porque mandaram para cá os degredados. Foram mesmo os degredados ou eram pessoas que presas injustamente, pessoas que foram até mandadas para cá para civilizar esse nosso país aqui? Nós vamos chegar à tua resposta, viu, Rui? Mas, então, Brasil descoberto, um diálogo importante entre Jesus e Ismael. Nós vamos para o segundo, o terceiro diálogo, que é um diálogo entre Henrique de Sagres. Eles já reencarnaram em Portugal, como Henrique de Sagres, no céu, né? Em assembleia espiritual. Isso é importante, porque Jesus nas suas assembleias, ele nunca decidia isoladamente. Então era uma assembleia dos arcanjos, querubins, ou seja, os anjos. Imagina a luminosidade, o ambiente, a vibração de uma reunião presidida, coordenada pelo Cristo. Mas o Henrique de Sagres, português, navegador, ele estava preocupado. Mas Henrique de Sagres era navegador ou era aquele que dirige? Ele era o da escola de Sagres, estudavam todo, ele navegador. Ele era navegador. Um infante navegador português, tal. Mas ele, então, nessa assembleia, mais uma assembleia espiritual, ele preocupado com o futuro do Brasil e com o futuro de Portugal, ele pergunta: Senhor, eu temo que as nações ambiciosas matem as nossas esperanças para o Brasil e também para Portugal. E Jesus dá uma resposta muito convincente para o Henrique de Sagres, ou Eliu, ou Ileu, que é a mesma coisa. Jesus disse: afasta essas preocupações, Eliu, e esses receios inúteis, porque a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. O coração, nós sabemos que é o símbolo material do amor divino, do amor cristão, do amor nesse sentido essencial. E ainda continua Jesus: as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado, exuberante, estará o sinal da fraternidade universal. Ou seja, do amor, bondade, caridade e fraternidade. E isso, essa essência, claro, o Brasil entendeu. Mas esse conhecimento, essa evolução, essa natureza, ela não dá salto, ela é gradativa nesse sentido. Mas respondendo à pergunta que o Rui falou a respeito de como é formado esse nosso país, o Brasil, se nós estamos pensando que o Brasil é paradigma, que o Brasil é modelo político, econômico, social, não é. Não é essa a finalidade do Brasil. A finalidade, a missão do Brasil é espiritual. É espiritual, de levar esse evangelho consolador para toda a humanidade, para o mundo inteiro. Assim como a Grécia e Roma tiveram importância numa fase do mundo, assim como a Inglaterra, a Espanha tiveram, o Brasil terá também esse marco na história da humanidade trazida pelo Evangelho Consolador. Mas aí, dentro de umas outras assembleias, Rui, naquilo que você perguntou, Jesus vai agora, Eliu e Ismael, preocupados, sim, com o Brasil, Ismael então sente que, numa assembleia, que as luzes compassivas e misericordiosas do Cristo o envolvia. E o Cristo determina que ele vai na erraticidade nos planos mais próximos da Terra. Isso mais próximo da Terra, nós compreendemos que todos nós gravitamos para ali. São aqueles pouco ainda evoluídos. E que lá ele vai encontrar, então, dessa aí, as pessoas que vão reencarnar no Brasil. E vamos encontrar lá antigos batalhadores das cruzadas. O que eram as cruzadas? O que foram as cruzadas? O próprio Eliu explicou para o Cristo que as cruzadas foram para resgatar a Terra Santa. E Jesus fala, mas santo no planeta é toda a região. Nós, seres individualmente, que santificamos essa região. Então, santo não é só aquela região. E Jesus fica triste por muitas lutas em seu nome. Em nome do Cristo, levando à Inquisição. Em nome do Cristo, às cruzadas e os inquisidores. Então, e lá se encontram espíritos rebeldes e revoltosos. E esses que vão ser convocados para nascer no Brasil. E cansados, cansados da guerra também, né? Também, da guerra de outros, de São Bartolomeu. Eu diria até para vocês, talvez eu seja um desses, sabe, dos cruzados, inquisidores, que tem a oportunidade de me resgatar nesse Brasil. Mas será que por isso que muitos até cavaleiros, templários... Claro. Que tinham muito dinheiro através dessas cruzadas, receberam muito dinheiro, né? Será que por isso que eles ficaram com peso na consciência e financiaram as navegações? Porque as navegações ultramarinas, você vê aquela cruz da Ordem de Cristo, aquelas cruzes templárias, inclusive na caravela que descobriu o Brasil, por que tinha aquelas cruzes na caravela? Porque foram eles que financiaram essas descobertas, né? Ou seja, será que eles ficaram com peso na consciência e falaram, vamos financiar... ou seja, ajudar na causa de Cristo. Porque a ideia inicial era retomar aquela Terra Santa, onde Jesus convivia. Mas essa retomada está dando uma luta fratricida, sim, entre irmãos. E não é esse o Evangelho. O Evangelho não é esse. Mas, doutor Benedito, tem contradições dizendo que aquelas cruzadas elas foram mais para retomar o caminho das Índias, porque os turcos otomanos fecharam ali o... Interesse comercial. Interesse comercial, porque eles queriam trazer de lá as especiarias, as sedas, os perfumes que vinham lá da Índia. Então dizem que isso aí foi mais uma jogada comercial do que realmente evangelizar, né? Mas a história, né? A história fala das cruzadas, inclusive o Pedro Eremita foi um dos últimos envolvidos, mas a rota, o itinerário, o caminho era Jerusalém, sim, era a Palestina. Retomar o poder daquela região, né? Aí houve isso. E só comentar aqui, falando em Portugal, quem entrou aqui foi a Ornella Magnoli, mandando bom dia desde Porto, Portugal. Acompanha o querido irmão Benedito Figueiredo neste instante palestral, muita luz para todos. É palestral. Você conhece? E outra pessoa que entrou aqui também foi o Marcelo Figueiredo. Queridos amigos, gostaria de ouvir mais sobre a relação do Brasil-Portugal. A colônia Nosso Lar foi fundada por espíritos portugueses. Hoje, novamente, a relação está fortalecida. Isso teria relação com o fato do Brasil ser a pátria do Evangelho? E ele tinha mandado uma mensagem antes aqui. Ele tinha falado que estamos ouvindo e acompanhando o programa do outro lado Atlântico, direto de Portugal, cidade de Porto. E quem é o Marcelo Figueiredo? Marcelo Figueiredo e outra coisa. O Marcelo se encontra em Porto, na cidade de Porto, cidade importante. E quem nasceu em Porto foi Henrique de Sagres. Lá tem uma rua com o nome da mãe dele, sim, Felipe Lancastre, e do Dom João I. Então, ele nasceu na cidade de Porto. E quem nasceu numa cidade vizinha de Porto, ali do lado, foi Batuíra. Batuíra, né? 10 minutos de Porto, ali do lado, subindo um pouquinho pro norte, nasceu Batuíra. Tá. E quem nasceu do lado, um pouco mais, mas meia hora pro lado, foi quem foi Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega. Mas falando de Portugal, olha só, Portugal, o livro fala, ele fala assim, é um país minúsculo, um país pequeno, geograficamente é pequeno, mas olha a importância de Portugal. Portugal foi importante para não dividir, para não tomarem o Brasil, porque a Espanha queria tomar o Brasil, dividir, houve conflito, a Holanda queria tomar, a Inglaterra e a França, os franceses. Então, isso está na história do Brasil. E a visão espírita vem nos esclarecer também isso, numa visão mais clara, né, mais convincente, com um resumo. Então, Portugal, nós somos gratos pela integridade, pela indivisibilidade do Brasil não passando para outro. Se seria melhor ou pior, não interessa. É que mantivemos toda a nossa identidade, como o livro nos explica. Outra coisa também foi legal ali, quando o seu filho entrou fazendo comentário de Nosso Lar, doutor, é que a gente tem que voltar no tempo também para imaginar como foi a construção do Nosso Lar. Talvez é a primeira cidade que tem, né? Porque antes dos portugueses, se você fosse para o plano espiritual, só tinha a Oca mesmo. né? Porque se aqui só tinha índio, lá em cima só tinha esse, né? Não tinha outra coisa. Então, os portugueses, quando começam a desencarnar e não voltam para Portugal, que os que já se consideram brasileiros, vieram para cá mesmo, começam a fazer a construção do nosso lar. Tanto que nosso lar tem toda a arquitetura europeia, se a gente for ver, se a gente for ver as construções que existem lá. Então, quem constrói são os portugueses. E a partir daí as outras cidades começam a ser construídas também pelos imigrantes que vieram para cá. Essa é a história real. Porque antes disso, só pode estar no plano espiritual do Brasil quem está no Brasil, né? Então, a construção foi feita pelos portugueses do nosso lar, como talvez todas as outras cidades espirituais, as primeiras cidades, todas foram portugueses que construíram também, né? Em outras regiões do Brasil. Mas é a lógica, né? Porque antes só tinha índio, então lá em cima a gente não ia encontrar outra coisa que não fosse, né? Cabana para entrar, caverna, essas coisas tudo. Mas continuando, então... Só continuando, interrompendo você, Rui. Não, eu tinha perguntado, senhor, a respeito de Ismael, se não existe... Porque parece que existe uma preocupação de umas pessoas dizendo que o Brasil pode se virar um país islâmico. Tá. Antes de responder sobre os amigos, estou aqui no Brasil, mas os nossos irmãos indígenas, como é que eles chamavam o Brasil? Como é que o Brasil era conhecido? Que, claro, não era Brasil, né? O Brasil era conhecido como Pindorama. Isso está na história do Brasil, o livro não fala, mas está na história do Brasil. Pindorama. Pindorama, que era, Pindorama quer dizer terra das palmeiras. E, aliás, eu gosto de vir aqui também, além dos amigos, é porque a palavra Piratininga me chama muito a atenção. Piratininga, né, é o nome da nossa cidade de São Paulo, antes de ser São Paulo. Piratininga, pira quer dizer peixe, Piratininga quer dizer peixe seco. Parabenizo aqui os donos da emissora Piratininga, porque Piratininga é uma palavra indígena que vem do Tupi-Guarani, que quer dizer peixe seco. Assim como Paraíba também, né? Sim, o Rio Paraíba. Isso, é isso. Aliás, Paraíba, esse recurso hídrico é importantíssimo. O livro fala aqui do Rio São Francisco e do Rio Paraíba do Sul, muito bem. Mas, Rui, a respeito da sua pergunta sobre se o Brasil tem essa possibilidade de tornar-se um país islâmico... É, por causa do Ismael que eu estou perguntando. Ismael. O Ismael, na espiritualidade, ele é cristão na sua essência. Então, tão bom. Aqui, encarnado, ele é esse exemplo, mas na espiritualidade ele é e com essa missão. Então, fiquemos tranquilos, Ismael, quer dizer, Deus escuta e eles escutam nossas preces, ele como esse benfeitor, mas não está sozinho. O Ismael tem uma falange de benfeitores invisíveis. Por falar invisível, o espiritismo não é fanatismo meu, eu fui católico, crente e tudo, mas o espiritismo é o consolador prometido. Não vem competir com ninguém, com nossos irmãos católicos ou protestantes, não. É que vem o espiritismo com uma terceira revelação, trazer aquilo que era o evangelho, a essência do evangelho. O próprio Cristo fala aqui que será o evangelho dele redivivo. E o próprio Cristo, numa pleia de lá, numa assembleia, ele noticiou, ele informou, está no livro, que o Allan Kardec reencarnaria para trazer essa revelação, a terceira revelação, já no nosso grau de compreensão muito mais avançado, para ser esse consolador prometido, o advento do Espiritismo. Muito bem. Muito bacana. Mas aqui tem a Maria Augusta de Jacareí, cumprimenta a todos os participantes do programa. E nós temos aqui a Marisa, da Vila Diana, cumprimenta ao Petito pelo aniversário e ao doutor Benedito pelas palavras esclarecedoras. E dá também um parabéns a todos os participantes do programa Viver Esse Espírito. Bom dia para você, viu, Marisa? E um bom dia também para a nossa irmã Maria Augusta de Jacareí. Quanto à preocupação de Ismael... Eu acho que a gente não pode ver preocupação nenhuma nisso, senão a gente teria que ter preocupação também com Jesus, porque Jesus não era cristão, não, Jesus já era judeu. Jesus era judeu, não era cristão. Nasceu e morreu judeu. Exatamente, nasceu e morreu judeu. Né? Então seria o chefe nosso, que é Jesus, governador planetário, embora que a gente conhece religião já aqui no Brasil, que parece muito, que é que se que diz que é cristão, mas parece muito mais judeu do que cristão, né? Sim, sim. Tem igreja aí que o pessoal até está se vestindo de judeu, fazendo templo, fazendo tudo isso, de igual Salomão, o templo de Jerusalém, né? Templo de Salomão, essas coisas tudo, né? Então, tem essa característica também de puxar para o lado. Mas não tem problema, porque o doutor Figueiredo falou muito bem, o espiritismo não veio para o espírita, não. Não existia espiritismo quando o espiritismo chegou aqui. Né? Não existia. É. O espiritismo veio para o ser humano, veio para a humanidade. Então, é para todo mundo. É para todo mundo usar qualquer religião. Tanto que Allan Kardec fala, qualquer um que tem, acredita na prevalência do espírito sobre a matéria, no espírito, é espírita. Sim. Tanto que você pode... nós, espíritas, nós temos a mania de falar, não existe espírita por simpatia, como a gente diz, não praticante. Existe, sim. A pessoa pode ser muito bem católico, evangélico, seja o que for, e ter simpatia pelo espiritismo. Sim. E nem por isso ela precisa ser espírita. Né? É. Ela pode ficar na religião dela. Doutor, nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de Brasil, pátria do Evangelho e coração do mundo. Pegando um paralelo aqui, se todos os políticos brasileiros, não precisava ser espírita, mas conhecesse a base da doutrina espírita, o Brasil seria do jeito que é? Ah, não. Além daquela relação que eu falei, que reencarnariam aqui, aqueles que falharam, exatamente, também está, viu, Rui, aqueles de a corrupção também. Sim. A corrupção não é só do Brasil, o Brasil institucionalizou, mas ela foi também trazida aqueles corruptos, que já, desde a época de Jesus, a corrupção já... Mas o senhor concorda que isso já faz parte do ser humano, quer dizer, já faz parte do espírito do ser humano, ele ser bom e também ser ruim. Sim, poxa. É o livre-arbítrio, né? Não, e também o nível de reencarnação, né? Porque tem alguns que reencarnam agora, ele... E outra coisa, vamos fazer, se a gente for fazer um teste de corrupção, vamos pegar todo brasileiro aqui, o mais honesto possível, vamos fazer um teste de corrupção. É igual Jesus chegar e falar, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu quero ver quem trabalhou e não levou um lápis para casa, não levou uma folha de papel para casa. Eu quero ver quem está lá protestando, fazendo manifestação, fazendo tudo. Você fala, se não tem antena parabólica gato net em casa, entendeu? Se não compra CD pirata, se não faz... Tudo isso é corrupção. E a pessoa pensa que corrupção é só político. Aquele que falta no trabalho, vai buscar... Toma as cachaças, volta no trabalho, depois vai levar o atestado médico. É igual quando a gente fala de adultério, todo mundo só vai para o lado sexual. Quando Jesus falou de adultério, ele só estava se dirigindo ao lado sexual. Tudo que você adultera a lei de Deus, você é um adúltero, você está adulterando. Então, tudo que você adultera a lei natural, no sentido de você se aproveitar de alguma coisa, você é corrupto. Então, por isso que uma vez eu vi o Chico Anísio falar... Não podia, se aqui no Brasil cortasse a mão das pessoas que fazem alguma coisa errada, ia chamar o país dos manetas. Né? Porque dificilmente você ia encontrar alguém perfeito. E a gente fica querendo perfeição e a gente não dá. Você viu a mensagem da Sofia, a semana passada, que é uma jovem no plano espiritual, a mensagem dela, chamando a gente à responsabilidade, mas falando, olha, pessoal, nem todo caos é caos, mas vocês têm que trabalhar a partir de vocês. Tudo começa na gente. No dia que a gente tiver... O doutor Figueiredo é uma pessoa super experiente, que a gente tem a maior consideração por ele, pela experiência que ele tem. Isso que ele passa para. Isso que ele está falando aqui, ele não está falando porque está no rádio, não. Em qualquer lugar que você encontra ele, ele é desse jeito, né? O senhor já viu algum político que não tem pai nem mãe? O senhor já viu, não? ninguém desistiu de óbvio para a queda, né? Então, se o político não está pensando, é porque a família não está boa. Sim. No dia que a gente fazer uma família boa, nós vamos ter todo mundo bem. Né? Mas o Rui perguntou a respeito de corrupção, tal, e... A Terra não, ainda não é um paraíso. E os homens não são anjos. Mas, olha, dentro do processo evolutivo, hoje a própria ciência fala muito sobre a geração XYZ. Eu acredito que o nosso amigo Rodrigo está nessa faixa aí, dessa geração XYZ, que é uma geração que não aceita a corrupção. É uma geração autônoma, que hoje com as redes sociais, sabe, questionam. questionam então principalmente a corrupção. Então, olha, acho que é o começo, sabe? É o Essa geração não aceita, os jovens. O Fernando Petit, tá aqui, ele sabe a experiência dele, política, que hoje, então, essa geração, XYZ, não aceita, não convive, não há identidade nenhuma. Então, é o começo, sabe, desse processo regenerativo para a humanidade. E o Brasil é muito exemplo nessa parte. É, e você, e a gente você, nasceu, viu, Rodrigo? Não, não tem problema. E a... Não, mas e daí? Não, eu concordo também. O doutor Vinícius tem razão? Tem razão. E as pessoas que estão agora também, as gerações também, estão cada vez mais aceitando menos também, né? É. Então, a direção de vocês, vamos falar assim. E a, porque agora, com as redes sociais, não tem como esconder. Né? Hoje você pega um celular e você transmite ao vivo a pessoa lá com a maleta correndo, pagando dinheiro, levando dinheiro na cueca e tudo mais. Ou seja, tem uma exposição tão grande que não tinha antigamente. Antigamente ficava restrito às mídias, né? Vamos dizer assim, às revistas, às TVs e tudo mais, que o político ia lá e comprava. Né? Não político, vamos dizer assim, corrupto, a pessoa corrupta. Uhum. Né? Vamos dizer assim. Não, e depois para a gente desestigmatizar também, tirar esse estigma ruim que tem em cima de político. Uhum. Não quer dizer que o que o Jorge falou, não é só os políticos, somos nós. Sim. Todas as pessoas que corrompem no micro, né? Você tem o macro, que é o que, que geram dinheiros, e tem o micro também, que é no dia a dia faz aquela corrupção. É que eu estava vendo na internet a pessoa dizendo, quem rouba no pouco... rouba também no bastante. Então, precisa tomar cuidado. E eu gostei de com a palavra que o senhor falou aqui com a gente, que Jesus veio para capacitar os escolhidos. Isso. E não veio procurar os privilegiados. Isso, imagina o Chico Xavier, né? Nós compreendemos o grau de escolaridade, mas não só o Chico, o Paulo, o Estevão, ou seja, Jesus não escolhe os privilegiados, mas capacita os escolhidos. E aí que nós entra a nossa responsabilidade. Eu queria fazer uma pergunta nesse religioso, como espírita, e justamente se capacitar para levar a mensagem do Cristo. Né? Porque essa nossa missão, nós um dia seremos cobrados na espiritualidade, no nosso retorno para esse mundo espiritual. Foi bem pontuado isso, né? Que os espíritos superiores, que é o que a gente aprende na codificação também, sempre vai utilizar espíritos menos, vamos assim, em escalas evoluídos para poder chegar até nós. Isso. Né? E nessa pergunta, por que que escolher Humberto de Campos, sabe? Dizer, por exemplo, que ele escreveu Boa Nova também, que é um lindo livro que também conta as histórias de Jesus, né? E com o objetivo de trazer o reino do céu aos corações, né? É. Imaginemos que nós conhecemos da história do Brasil, o escritor, o cronista Humberto de Campos, né? Nasceu no Maranhão, imortal pela Academia Brasileira de Letras. Imortal na espiritualidade, como todos nós também somos imortais na espiritualidade. Esse livro eu liguei para a Academia Brasileira de Letras, dizendo sobre esse imortal deles e imortal no mundo espiritual. Se eles conheceriam um livro, e me disseram que a secretária disse que não. E se eu disse, olha, se eu enviasse livro, você leria? Ela falou, pode enviar que com prazer nós vamos arquivar e leremos. Se ler, eu não sei, mas eu enviei para a Academia Brasileira de Letras esse livro da última edição, capa amarela e tal. E também para o Consulado de Portugal, o mesmo sistema que eu fiz, encaminhei também. Mas Humberto de Campos, nós compreendemos que ele não fora espírita quando encarnado. Não. Né? Assim como André Luiz também não. Imaginemos quando... Esses autores espirituais, quando reencarnarem no Brasil ou qualquer outro país, o que nos trará de riqueza de conhecimentos da espiritualidade? A sua pergunta, então, Rodrigo, você perguntou sobre Humberto de Campos no sentido de... Não, quem que seria ele, né? Por que ele foi escolhido? Agora, no prefácio, o Emmanuel fala que ele dita essas obras, esses livros, como se ele estivesse no escritório dele. E o Chico, com essa sintonia, com essa facilidade. Então, ele disse ainda que esse nosso irmão Humberto de Campos fará muitas coisas pela facilidade, pela facilidade de expressão, como escritor que ele é. Legal. É interessante também essa colocação do Rodrigo aqui no aspecto político, que a gente é envolvido nisso na vida da gente. A gente tem que lembrar também, quando o doutor Figueiredo fala que essa geração do Rodrigo não aceita corrupção de jeito nenhum, nós voltamos lá para a geração do Rui e vamos ver que a gente vivia na época do patrimonialismo. Patrimonialismo. Patrimonialismo. Onde a coisa do Estado se confundia com a coisa da pessoa. Então não era errado o governador arrumar tudo para ele, o presidente ter tudo para ele, o prefeito ter tudo para ele. Isso era normal. Era no... Depois é que as leis vão mudando. A gente tem que acompanhar as leis. Eu, por exemplo, eu me considero um elemento de transição, onde eu vivi uma parte do patrimonialismo e depois entrei nessa outra parte. Onde você teve que ter elementos de transição para não deixar os dois se matarem. É. Porque a lei de responsabilidade fiscal é o grande exemplo disso. Isso. Um queria matar o outro. O mais velho queria matar o mais novo e o mais novo queria matar o mais velho. Porque o mais novo é radical no sentido, ó, não pode ter nada disso. O mais velho não, tem que continuar tendo. Aí tem que entrar os elementos de transição para chegar e falar, pessoal, vamos conversar. A gente tem que mudar isso aqui de alguma maneira. Então as coisas acontecem assim. Por isso que não dá para de repente a gente também ser um Brasil pátria do Evangelho Coração do Mundo hoje. Mas nós vamos ser. O projeto, ó, aí é legal no livro também que ele fala, pode fazer o que quiser, pode chover canivete, pode acontecer o que acontecer, Jesus vai cumprir o planejamento dele. Sim. Né? Agora, se nós tivermos, usarmos a razão e o bom senso, nós vamos querer participar desse Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, aqui encarnados. Se nós não tivermos, nós vamos ver lá de cima. Falar, ó, os outros chegaram e aproveitaram mais e tão bem. Enquanto nós estamos perdendo a oportunidade, ao invés de nós já aplicarmos isso aqui agora. Só que nós temos que ir para o intervalo, não tem jeito de esperar. Ah. Olha só, deixa eu só aqui. Quem entrou aqui também foi a Marli, dizendo o Brasil já é pátria do Evangelho. A Pâmela, tudo é um processo de construção. É uma meta que deve ser construída por todos. Que legal. Né? O Maurício Tomé, temos que confirmar isso. Não há garantia. É legal também o que o Maurício está falando. Se cumprirmos nossos desígnios, nos mantendo afastados da infeliz corrente do mal relatada no livro, iremos confirmar a condição de pátria do Evangelho. Então, uma colocação também bem interessante aqui. A Toninha, o Brasil é pátria do Evangelho e está em transição para a transformação de suas ações e pensamentos. Eu acredito. E a Marli repete aqui, eu também. Né? O Maurício, no final aqui, está dizendo, quero deixar meus parabéns ao nosso amigo Fernando Petit, muita luz, Fernando, o Maurício está colocando para a gente. Eu acho que o senhor quer falar alguma coisa, doutor, pode falar. É, a respeito de Brasil, Coração do Mundo, claro, Brasil, Coração do Mundo, ele é, sim, foi, é e será. Mas não como aquilo, como eu disse, modelo de economia política. Tá. É no sentido de o Brasil é um grande hospital para resgatar aqueles que falharam, sabe? Das cruzadas, das inquisições, aqueles revoltados. Então, agora, se nós pensamos bem, então, e o Espiritismo tem essa função, sim, de levar esse evangelho. A respeito de datas, de épocas. A primeira revelação, Moisés, de Moisés a Jesus, levaram 1.250 anos. De Jesus, a segunda para a terceira, Kardec, 1857. Do Kardec, da terceira para cá, 1857, apenas 161 anos. Mas em 161 anos, essa semente do Evangelho, da Boa Nova, como consolador e que valoriza o Espírito, porque o Espiritismo não vem valorizar a matéria, não. Nós, a nossa preocupação é com o Espírito. E as pessoas sempre me perguntam, por que que o Espírita fala sempre em Espírito? Porque nós somos Espíritos, sim. Espíritos imortais. O imortal em nós é o Espírito. E é o Espiritismo que se preocupa com a parte do amor e do Espírito. Por quê? E que não se pega, não se prende à letra. A letra escraviza, a letra mata. O que vivifica é o Espírito. O que vivifica é a alma. E Jesus vem falar de espírito para espírito, de alma para alma, de coração para coração. Então, claro, nesses princípios, o Brasil preenche e é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Legal, né? Tá. Mas depois da gente entrar no comercial, você pode falar, Rui. Não, depois nós precisaríamos voltar para falar um pouco do Guarani. Deixa eu só fazer uma correção aqui, justa, com a nossa ouvinte, né? Porque não é o, aqui dos outros programas a gente sempre falava o Belkis, mas é a Belkis. Então, ela tá aqui ouvindo a gente, é lá de Caruaru, Pernambuco, escutando a gente, então a gente tem que fazer essa correção com o nosso ouvinte assíduo, que você tá ouvindo aí, a Belkis de Menezes, mandando um grande abraço para ela e continuar prestigiando o nosso programa aqui sempre, né? E o Ed Moreno acabou de entrar aqui também, mandando bom dia, meus nobres amigos e irmãos. Rui, Jorge Reis, Rodrigo e todos que estão no estúdio, muita gente hoje. Só lembrando, logo mais estarei em Jacareí. Como a gente tinha comentado aqui, ele vai estar lá em Jacareí fazendo o encerramento do encontro de Espiritismo de Jacareí, lá no Centro Espírita Paulo Ortiz. Então vamos para o intervalo? Isso, nós vamos para o intervalo comercial, aqui com a música agora da Desabafo, né? A música que é Desabafo, né? Da Magali, que fala sobre o Brasil, Acorda Brasil. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Desgraça, mal a lua cegueira. Este país menino que traz no destino implantação do amor. O cantar cereceiro vai arando o canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança um grito dentro do coração. Acorda, Brasil, acorda, és corda de ligação entre Jesus e a terra, na guerra da destino, implantação do amor. O cantar cereceiro vai arando o canteiro, promessa de flor. Traz o espinho no peito, mas olhar vai sem jeito, ganhando amplidão. E ao mirar o infinito, a esperança dá um grito dentro do coração. Acorda, Brasil. Jesus e a terra, Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 22 minutos, estamos no momento Giga Vale e nós vamos colocar aqui o momento espírita hoje e o tema é Bendita Pátria. Bendita Pátria. É lamentável a depreciação que os próprios brasileiros fazem do Brasil. Parece que uma onda de pessimismo varre o país de norte a sul. E o que mais e mais se ouve, se lê e se assiste, são frases pessimistas e cheias de ranço. No entanto, os brasileiros mais esclarecidos sabem que temos muitas razões para falar bem do Brasil e bons motivos para enaltecer nossa bendita nação. Segundo dados fornecidos pela Anthropos Consulting, o Brasil é o país que tem tido maior sucesso no combate à AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis, e vem sendo exemplo mundial. O Brasil é o único país do Hemisfério Sul que está participando do projeto Genoma. Numa pesquisa envolvendo 50 cidades de diversos países, a cidade do Rio de Janeiro foi considerada a mais solidária. Nas eleições de 2000, o sistema do Tribunal Regional Eleitoral estava informatizado em todas as regiões do Brasil, com resultados em menos de 24 horas depois do início das apurações. O modelo chamou a atenção de uma das maiores potências mundiais, os Estados Unidos, onde a apuração dos votos teve que ser refeita várias vezes, atrasando o resultado e colocando em xeque a credibilidade do processo. Mesmo sendo um país em desenvolvimento, os internautas brasileiros representam uma fatia de 40% do mercado na América Latina. No Brasil, temos 14 fábricas de veículos instaladas e outras 4 se instalando, enquanto alguns países vizinhos não possuem nenhuma. Das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos, 97,3% estão estudando. O mercado de telefones celulares do Brasil é o segundo do mundo, com 650 mil novas habilitações a cada mês. Na telefonia fixa, nosso país ocupa a 5ª posição em número de linhas instaladas. 6.890 empresas brasileiras possuem certificado de qualidade ISO 9000, maior número entre os países em desenvolvimento. No México, são apenas 300 empresas e 265 na Argentina. O Brasil é o segundo maior mercado de jatos e helicópteros executivos. Por que temos esse vício de só falar mal do nosso Brasil? Por que não nos orgulhamos em dizer que nosso mercado editorial de livros é maior do que o da Itália, com mais de 50 mil títulos novos a cada ano? Que temos o mais moderno sistema bancário do planeta? Que nossas agências de publicidade ganham melhores e maiores prêmios mundiais? Por que não falamos que somos o país mais empreendedor do mundo e que mais de 70% dos brasileiros pobres e ricos dedicam considerável parte de seu tempo em trabalhos voluntários? Por que não dizemos que somos hoje a terceira maior democracia do mundo? Que apesar de todas as mazelas, o Congresso está punindo seus próprios membros, o que raramente ocorre em outros países ditos civilizados? Por que não nos lembramos que o povo brasileiro é um povo hospitaleiro, que se esforça para falar a língua dos gringos, gesticula e não mede esforços para atender bem o turista? Por que não nos orgulhamos de ser um povo que faz piada da própria desgraça e que enfrenta os desgostos sambando? É, o Brasil é um país abençoado de fato. Bendito país que possui a magia de unir pessoas de todas as raças, de todas as religiões, de todas as cores. Bendito país que sabe entender todos os sotaques. Bendito país que oferece todos os tipos de clima para contentar toda a gente. Bendita seja, querida pátria, chamada Brasil. São 9:27. Esse é o momento Gigavale. E que mensagem linda. Esse é para levantar mesmo a estima do brasileiro, né? Doutor, o que o senhor poderia dizer dessa mensagem? Eu já sabia esses dados aí estatísticos, a gente conhece, né? E além desses dados estatísticos, elevando o padrão do nosso país, o Brasil é um país que lá fora, na Organização Mundial de Saúde e na ONU, também nas Nações Unidas, ele tem, do ponto de vista de pacificar algum país em conflito, em guerra, sempre escolhe a missão pacificadora do Exército Brasileiro. Isso foi no ano da década de 60, lá no canal do Suez, na faixa de Gaza. Ainda agora o Exército Brasileiro está também lá no Líbano, em uma parte também na Síria. No Haiti? Do Golã, isso, nas colinas de Golã. E esteve e está ainda lá no Haiti, levando a mensagem pacificadora. O Brasil, quando a região de São Domingos, também na América Central, esteve em conflito, quem foi lá para pacificar foi o Exército Brasileiro, que tem essa missão pacificadora e é reconhecida no mundo todo, porque o Brasil tem essa missão, segundo o Evangelho nos ensina. É. Tá aí, como a gente não está atento a isso daí, a gente fica mais atento às notícias ruins da televisão do que essas coisas boas, né? Sim. Vamos encerrando o nosso momento de Gavale? Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Recebemos aqui a mensagem do nosso grande companheiro de doutrina, Pedro, lá da Seara Espírita Bezerra de Menezes, falando aqui do desencarne da nossa grande e querida amiga Adarica, que a sua morte, o seu sepultamento será hoje às 16 horas e o corpo está sendo velado no cemitério da cidade. A Adarica merece todo o nosso respeito pelo muito que ela fez em prol da Seara Espírita Bezerra de Menezes, onde ela foi aquela propulsora da nossa Seara Espírita Bezerra de Menezes. Adarica, um bom retorno à pátria espiritual e que Jesus esteja recebendo junto com os nossos amigos que já foram, de braços abertos pelo muito que você fez entre nós. Um bom regresso à pátria espiritual. E Jesus te abençoe hoje e sempre, querida Adarica. Ainda no momento de saudar os nossos entes queridos que estão voltando, queria também anunciar aqui o falecimento do Alisson, é um nosso primo lá de São Paulo, acidente de automóvel, que vai ser cremado agora às 13 horas. E que ele possa ser jovem, né, do jeito que é, mas sempre bem comportado, sempre amoroso, sempre querido de todos na família, que ele possa ser recebido pela espiritualidade com paz e logo consiga se restabelecer e dar continuidade na sua vivência espiritual. E o conforto seja levado lá para o pai dele, para o João, para a Vanísia, mãe, para os irmãos e para toda a família que estão passando por momentos difíceis com essa perda dolorosa momentânea. Que a paz da espiritualidade envolva ele nesses momentos de tribulação e de transição para a pátria espiritual. São 9:32. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Dr. Benedito Figueiredo, falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E só comentar aqui uma ouvinte lá da Rádio Portal da Luz, né? Ouvinte que falou aqui de Fortaleza, Georgette Fiquene, né, de Fortaleza, falou: muito boa a transmissão, excelente essas colocações sobre o Humberto de Campos, sempre tive essa curiosidade sobre ele, pois não tinha essa informação espiritual. Legal, né? Então já estamos recebendo também feedback, né? Retorno do pessoal lá que está escutando a rádio, web rádio Portal da Luz. Fala pra gente, Rodrigo, quais são as rádios que estão retransmitindo o nosso programa? É a web rádio da Luz lá de Dourados, a web rádio Doutrina do Rio de Janeiro, São Francisco de Tobias Barreto lá de Sergipe, Sementes do Amor de Campo Grande, Rádio Cidade Teófilo Otoni, Minas Gerais, e também a Rádio Espaço Espírita lá de Barra Velha, Santa Catarina. A todos esses nossos amigos, um grande abraço, né? Um abraço fraternal do programa Vivência Espírita. Mas, doutor, vamos seguindo então com o nosso programa, que nós havíamos falado aqui a respeito dessa música que, olha, a gente fica, pô, parece que empolga a gente, né? Dá vontade de chorar, de emoção de ver essa música linda do Carlos Gomes, né? Perfeita. O senhor tem alguma coisa para falar dessa música? Tenho. Vamos falar exatamente quando falarmos do Dom Pedro II, né, nosso grande imperador. Mas antes de falar dele, nós vamos falar a respeito de mais uma assembleia espiritual, onde Jesus participou, Ismael participou, naquele movimento abolicionista. Que alguns nomes foram citados e cumpriram no nosso Brasil essa função. Nós citamos primeiramente aqui, o livro fala, o Castro Alves, com aquele livro Navio Negreiros, e outros se preocupavam, o Castro Alves, o Luiz Gama também, um outro espírito que teve essa sua função, o Barão do Rio Branco, José do Patrocínio, o Visconde de Mauá e Pedro Américo. Aqui nós estamos citando seis, então, que foram abolicionistas. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. 300 anos se passaram. E esse movimento, essa assinatura pela princesa Isabel, beneficiaram 720 mil. Escravos. Muito bem. Mas a sua pergunta é a respeito, então, da música O Guarani, que já tocou aqui, nós ouvimos. Para falar dessa música, nós vamos entrar agora sobre a parte espiritual do grande imperador, Dom Pedro II, e quem foi esse imperador na época de Jesus. Eu vou citar aqui o livro que fala, o Evangelho que fala, está no capítulo 19 do Evangelho de João, capítulo 19:33, que diz assim: chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram a perna. Era comum, né? Era comum, para confirmar. Olha só aqui, para ver o atestado de óbito, se quebrava a perna, é uma maneira bem rudimentar. Do crucificado. Né? Rudimentar. Bom, mais um dos soldados, Longino, abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Ou seja, ele ainda estava respirando, ainda estava circulando. Tal. Bom, mas quem foi então esse soldado que causou tudo isso para o Cristo? O Cristo, que para nós é o nosso modelo, o nosso benfeitor, o nosso guia, será que ele perdoou Longino? Será que ele perdoou? Porque ele perdoou todos que até o fizeram martirizar. Perdoou, inclusive, eu já falei aqui, o Judas Iscariotes. É esse espírito mais evoluído que não tem, então ele não tem ódio, sentimento inferior, não. Muito bem, então o Brasil continua aquele seu processo de desenvolvimento, crescendo em todo sentido, e o Brasil já é independente. O Brasil já é independente pelo Dom Pedro I. Para a independência do Brasil, um espírito também devedor do ponto de vista da espiritualidade, o Tiradentes. O Tiradentes, então, foi o mártir da independência. Mas quem foi ele? O livro fala, ele foi um inquisidor lá na Europa, ou Portugal ou Espanha, não detalha, mas ele foi um inquisidor. E que aqui ele resgatou. O Tiradentes trabalhou encarnado, fora todo aquele processo, esquartejado, e continuou na espiritualidade, trabalhando pela independência do Brasil. O espírito Tiradentes fora recebido na espiritualidade por quem? Ismael, ou seja, tinha mérito, tinha tudo. Então. Mas vamos voltar então agora sobre o Brasil independente. E o Brasil precisava, então, porque o Dom Pedro I, Né? Ele se abdicou, ele, no dia 7 de abril, aliás, eu trabalhei na 7 de abril, eu sempre queria saber esse 7 de abril, o que, que era, de 1181. É o dia em que Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, se abdicou do seu trono e foi para Portugal. Foi para Portugal. Então, aí nasce, então, 2 de dezembro de 1825, nasce o Dom Pedro II. E quando ele abdicou, ele tinha 5 anos. Muito bem. Mas quem é esse Dom Pedro II? E eu já tinha muita afinidade, gostava de ver o passado dele. Não, e segundo alguns, o Brasil teve o maior desenvolvimento econômico foi com Dom Pedro II. Isso. Não foi com Juscelino, não. Foi com Dom Pedro. Dom Pedro, eu achava que era o mineiro, Juscelino. Mas... Jesus, de novo, uma assembleia espiritual, presente o governador espiritual, presente o benfeitor espiritual do Brasil Ismael, e Jesus então começa a falar. Mas Jesus está assim, também com a querendo já falar para o Longino. Jesus fala: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, eu organizei o Brasil como o coração do mundo. Eu consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o vasto do território. E Jesus, então, esse país será a paz indestrutível e pela solidariedade coletiva. Aí Jesus faz uma pergunta bem clara para Longinos. Jesus pergunta: sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Essa foi a pergunta. Eu não sabia o que ele iria, qual a função que seria. Mas faz, se sente o teu coração, eu acho que o Longe, se sente o seu coração com a necessária fortaleza para cumprir essa missão na pátria do Evangelho. Aí o Longinos, alguém fala Longino, né? Mas Longino responde num misto de, ele estava muito ansioso, tenso, de expectativa. E ele então responde que muitas existências de dor eu tive voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz do vosso martírio do Calvário. Olha a consciência, o tribunal da justiça divina. Ele não esquecera, mas Jesus perdoara pelo seu gesto. Então, eu vou repetir, que o Longino diz que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que sufocava naquele momento a minha alma. Emmanuel diz que 1 miligrama de remorso pesa mais de 1 tonelada de sacrifício. É o remorso, o arrependimento com a consciência. A consciência. E o Kardec fala no livro do Espírito, a questão 60, que a consciência é o pensamento íntimo nosso. E assim é, então ele responde: assim é com indizível alegria, Senhor, que receberei essa incumbência. E Jesus continua falando, então, e orientando que essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última reencarnação ou existência pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. Aí ele continua, Jesus: a tua tarefa, a tua missão será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamento. E aqui lhe dá agora a informação do que ele será. Serás imperador do Brasil. Imperador do Brasil. E não é preciso estar entendendo. Então, mas aí Jesus continua falando, que você tem uma pergunta, então vamos falar, sim, depois, como é que as orientações que Jesus disse, então. E a respeito da música, o Dom Pedro II, a história do Brasil, e esse livro relata algumas coisas, ele então falara, ele aprendera lá, naquela região, na época de Jesus, o árabe, o hebraico, e ele falava fluentemente essas línguas como Dom Pedro II. Tanto que foi para a Síria, para o Líbano, para Israel, para o Egito, falando fluentemente e convidando essas todas colônias árabes, e aí começaram a vir para o Brasil, e hoje a influência da comunidade árabe na parte médica e na parte política, nós compreendemos a importância que tem. E do comércio, né? Isso, exatamente. Então, a parte médica, o Hospital Sírio-Libanês, a parte do comércio, a Rua 25 de Maio, e outros nesse sentido. Político também. Mas o interessante é que Dom Pedro II, ele faleceu com 63 anos, com 63 anos ele houve a independência aqui da República, né? Uhum. E ele, quando foi exilado, ele não quis levar nada. A única coisa que ele quis levar foi um pouco de terra para colocar no seu travesseiro, querendo dormir com as terras brasileiras. Exatamente. O Dom Pedro II, ele reencarnara no dia 18 de outubro, que aliás é o dia do médico, né, eu me fico sabendo, de 1517 e tal, e vai reencarnar com 63 anos. No mesmo dia 18... Não é 63. Em 63 foi quando a idade que ele tinha, quando a princesa Isabel... Proclamou a abolição dos escravos, 13 de maio de 88. Tá. Essa abolição, então, assinada pela princesa, depois teve a lei do ventre livre, tem várias, foi beneficiando, né? E o Brasil foi o último país a assinar, a diminuir, a acabar com a escravidão nesse sentido. Né? Mas além de outra coisa que o Dom Pedro II cumpriu muito bem, Mas, inclusive, essa abolição da escravatura também foi um peso para os escravos que foram colocados na rua sem nenhum direito. Depois a gente fica reclamando, né? Fica reclamando, inclusive, meio de uma maneira preconceituosa a respeito da raça negra aqui no Brasil, mas eles foram muito, além de ser escravo, ainda foram abandonados pelo governo brasileiro. Isso. Né? E você falou e já tocou aqui a música, uma delas, música nossa nacionalista, como reserva desse mercado de música, foi a música O Guarani, cujo autor é um campineiro, né? É o Carlos Gomes, e ele queria estudar em Milão, na Europa, na Itália, mas não tinha posses financeiras, e quem o envia para lá, bancando a sua despesa, porque acreditava, ele era muito culto, né? Ele era muito culto, Dom Pedro II, quem envia para lá é o Dom Pedro II. Dom Pedro II, que orienta e faz todo o encaminhamento do Carlos Gomes, e ele foi bem sucedido. Bom, e depois, então, vem a República, 1889, 15 de novembro, é a proclamação da República, o Carlos Gomes já estava no Brasil, porque o Dom Pedro II fora traído. Todos aqueles republicanos frequentavam o palácio, era amigo dele, o próprio Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, os escritores, tudo, frequentavam. E ele fica muito magoado. Bom, mas o Carlos Gomes fora convidado para fazer o hino nacional. E em lealdade, isso está aí ali no nosso consultor, o Google, tá, e em lealdade a Dom Pedro II, ele recusa, porque ele era republicano, e ele era muito grato ao gesto do Dom Pedro II de acolher, orientar para estudar lá fora. Ele não compôs o hino nacional, que depois foi composto o Duque Estrada, tal, nesse sentido. Olha, está vendo? Vivência espírita também é cultura, né? Com certeza. Doutor, nós estamos chegando no final do programa, mas e às vezes a gente fica assim, como é que é o desfecho dessa obra? Né? O desfecho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque o livro de 1938, né? Nós estamos no terceiro milênio, no ano de 2018, portanto... Já vai aí quase quantos anos? 80 anos. E quando a gente olha pelos olhos do que a espiritualidade passa para a gente encara como uma normalidade no que está acontecendo. Uhum. Mas o livro ele nos orienta a tomar tomar posição de alguma maneira, a ter certos comportamentos. O que, é que o senhor poderia falar sobre isso, em relação a nós brasileiros mesmo? Veja bem, que aí... De novo, a espiritualidade, numa assembleia, tem dois discípulos do Ismael, que vão ser importantes na implantação, no advento do Espiritismo. Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes. são dois pilares, dois nomes que foram importantes para unificar a Federação Espírita Brasileira e para consolidar e para, no Brasil, ser esse exemplo. Então, a função, veja só, o Espiritismo, ele, começado com Kardec, revelado através do Kardec, codificado, Kardec não fundou religião, não é nada. Kardec elaborou a codificação, experimentação, observação, por orientação dos Espíritos superiores. Então, se nós pensarmos que, de uma revelação para outra, são mais de 1000 anos, e que o Espiritismo, como revelação e codificação, tem apenas 161 anos, e o Espiritismo, sabe, no Brasil, é essa célula, é essa semente divina, é o tempo de, eu acredito, vamos fazer uma projeção, daqui 1000 anos, se nós estivermos reunidos, daqui 1000 anos dá para a gente fazer uma projeção da espiritualidade ou aqui para ver. Mas a semente está lançada, a seiva dessa semente, são esses trabalhos, porque o espírito é gozado, o espírito ele se desperta para esse amor, para esse trabalho, e ele vai estudar, sabe? Ele vai estudar o espiritismo, a doutrina, para ver, para não ter alguma surpresa aí. Tá? Então leva, sabe? Leva esse conhecimento, essa compreensão, esse trabalho, e começa a praticar a caridade de livre, espontânea vontade, para, como é o Evangelho. É isso que é importante para nós, porque nós estamos sentindo que quase todos os caminhos estão levando para a espiritualização do ser humano. Isso, exata, a espiritualização. É porque o Jorge estava falando, o Rodrigo falando do meu tempo, que havia corrupção ou não, só que a gente, como existe, porque no Brasil existe um preconceito que é terrível, que as pessoas não falam, que é justamente é o preconceito de ser pobre. Ah. Não, mas é verdade. E a gente vê que hoje, todo mundo, qualquer pessoa, inclusive tem, você passa na rua, e o pessoal fazendo faxina na rua com o celular. Então o celular veio democratizar as informações. No meu tempo, quando a gente reclamava que tinha um pouquinho mais de visão, era taxado de comunista, era taxado de pessoas que queria revolucionar e era castigado por causa dessas ideias diferentes. Porque eu lembro que meu pai, ele era muito consciente das coisas, mas não podia falar, porque se falasse, aí não tinha emprego, não tinha trabalho, não tinha, era complicado essas coisas. Hoje não. Hoje a internet, ela democratizou as informações. Qualquer um tem acesso às informações hoje. Embora que a gente está percebendo que tem uma série de fake news aí que está atrapalhando essas informações todas, né? Mas ainda de informação de Jesus, ele diz que vós sois o sal da terra, e o sal é incorruptível. Para quê? Vós sois luzes, sim, vós sois deuses. Então, esses ensinamentos, sabe? E o Espiritismo que pega a luz da verdade. Não, Pedro, o Espiritismo não está preocupado com um templo megalomaníaco, grande templo, tá? Está preocupado com o reino de Deus, que é obra de Deus no nosso coração. Sim. É o coração. Não tá, a grande fortaleza, eu falei ontem lá, a fortaleza de uma casa espírita não está na sua beleza física, seu teto, torre, castelo, não. Está é no nível de fraternidade entre nós, sim, entre a humanidade, entre os espíritas com outras doutrinas. Aí sim, é a essência do Evangelho. O Evangelho é isso. Sim. Né? O Evangelho é libertação, libertação e é democracia. Sim. Paulinho. Vamos. Olha só a música dos nossos sorteados aqui. E os ganhadores dos livros são o Nivaldo Furlan e a Elaine Ramos. A gente pede para vocês para retirar o livro de vocês a partir de amanhã, às 13 horas. Na livraria Casa do Caminho, que fica na rua Helena Mascarenhas, 115, aqui no bairro Bela Vista. Fica atrás mesmo da Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho. Basta comparecer lá então, Nivaldo Furlan e a Elaine Ramos, e retirar os seus livros com o nosso irmão Mário Vinhas, que entrega para vocês lá. E vocês aproveitam para bater um papinho com ele, que é muito legal. Parabéns! Nós vamos passando aqui a palavra para o Rodrigo, dando um abraço a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Já tem o próximo convidado da semana que vem, Rui? Tem. É o Luiz Piagno. Nosso irmão Piagno. E nós vamos encerrar o programa hoje, depois da prece que o Dr. Benedito vai fazer, com a música Brasil, Terra da Esperança. Legal. Agradecer a todos vocês, nossos ouvintes que entraram aqui, participaram. Muita gente entrou aqui, respondeu. A gente não teve tempo de ler a resposta para a pergunta para sorteio. Né? A Tina, né? Mandando bom dia, parabéns pelo programa. Uma grande aula de história e sentidos espíritas, esclarecimentos e aprendizado. Dr. Benedito, grande palestrante nesse momento. Ah, quem entrou aqui também foi a Paulette Oliveira, dizendo que o Brasil é a pátria do Evangelho, desde que começaram a encarnar espíritos benfeitores, preparando o campo para que nos continuemos a tarefa da Seara do Bem, que assim seja. E muitas outras pessoas, então, Filó, Cercase, Secarpati, a Marilda Ribeiro, o Ricardo Araújo, o Vicente Azevedo entrou aqui também no YouTube Live, a Ieda Basso, que sempre participa conosco, o Aécio César mandou mensagem para a gente também, a gente teve tempo de ler, a Cleusa Barbosa, a Elane Ramos, a Samantha Reis, Camila, a Elidia da Silva, Elazer Marins, a Irene Nascimento sempre participa com a gente, o Hélio Dip, quem entrou aqui também, o Fábio Serapião, lá da casa da Marcela, a Fernanda deve estar ouvindo a gente também, a Cláudia Oliveira, a Doli, que sempre escuta a gente também, a Doli Cassal deve estar escutando, o Ed Morena, a Cláudia também mandou mensagem para a gente, o Domingos, meu pai, entrou, Antônio Custódio, muita gente participou hoje, o Renualdo Ferreira também mandou mensagem para a gente, nosso ouvinte assíduo, John Harley, lá do Pedro Leopoldo, entrou. Então, muita gente entrou aqui, participou. A gente pede desculpa para não ter o tempo da gente ler todas as mensagens e também no WhatsApp. E para as outras rádios, isso aí, agradecimento especial ao Luiz, lá de Dourados, da Rádio Web Rádio Portal da Luz, e as demais rádios que participaram aqui com a gente. E até o próximo domingo. Ah, lembrando que hoje, de tarde, a gente vai estar transmitindo também lá em Jacareí, junto com o Monte Oliva e o pessoal que está fazendo um encontro de Espiritismo em Jacareí. Rui? É, nós vamos agradecendo ao Dr. Benedito e uma vez ouvindo uma palestra, nós dizemos, o Brasil é a pátria do Evangelho, mas não podemos ficar de braços cruzados, não. Sim. Temos que se movimentar, né? É, nós agradecemos a Cecília pela visita, a Júnia, que é a médium de transporte do Dr. Benedito, o Silvio, a Camila, o Serginho, o Paulinho, o Fernando Petito e o Beto. Quer dizer, aqui está virando o auditório, né, Jorge? O nosso programa de rádio aqui, né? Doutor Benedito, muito agradecido pela sua presença, de ter vindo ontem, falando lá no Paulo de Tarso, que foi muito bonita a sua explanação. E hoje aqui você fez um programa que é histórico, viu? Porque falamos da história do Brasil com muita garra, com muito incentivo à nossa autoestima, porque o brasileiro, ele é muito, muito devagar, né? Gosta muito de fazer piada dele mesmo, né? Uhum. Piadas, inclusive, depreciativas, né? Dizem que o Brasil foi o americano que teve lá os huguenotes lá desenvolvendo os Estados Unidos, e aqui no Brasil foi degradado. Quer dizer, então, o Brasil foi descoberto por acaso, quando não é verdade. Mas vamos deixar para lá, porque a história vai contar, porque o Brasil é o coração do mundo. Né? Muito bom dia, Dr. Benedito, e gostaria que o senhor desse as suas palavras finais e encerrasse o nosso programa hoje, fazendo a nossa prece de final de encerramento do nosso programa de hoje. Eu e a minha esposa, Júnia, nós agradecemos a oportunidade de estar nesta pujante cidade, revendo os amigos, todos aqui da rádio, programa, e nós vamos então agradecendo, nós vamos a uma prece, a uma oração. O Cristo disse que tudo que pedis ao Pai em oração e crendo, obtereis. E nós agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, a Jesus, o nosso Mestre e o amoroso por excelência. E agradecemos a Ismael, bom espírito, nosso amigo, benfeitor do Brasil e nosso conselheiro. Nós agradecemos pela dádiva da vida, pela oportunidade desta existência, pela saúde, pela família e pela oportunidade que passamos aqui nesta manhã, falando, estudando, aprendendo sobre esse Evangelho, que esse país, esta cidade, esse país, esse planeta possa assim gradativamente compreendendo que nós estamos aqui de passagem Nós temos que aprender sim para cumprir com a nossa finalidade. Estamos aqui para evoluirmos. Compreendemos e agradecemos pelo despertar para as verdades universais e não a de verdade individual nossa. A verdade só existe uma, a de Deus. E Jesus veio nos ensinar que nós conheceríamos essa verdade e essa verdade nos libertará. Que essa verdade possa, sim, nós compreendendo no nosso dia a dia que dependemos do nosso relacionamento com o próximo e com Deus e vamos nos libertando do medo da desencarnação, com medo da ansiedade, da insônia, que nós vamos compreendendo sim que nós estamos aqui para a nossa evolução e aprendendo e aproveitando essas oportunidades. Que essa programação, que essa rádio, que essa cidade sejam merecedoras e felizes. Emmanuel nos diz que divulgar a doutrina é caridade. E a caridade é a nossa função. A caridade só é através dela que nós seremos reconhecidos no mundo espiritual. São as nossas boas obras, as boas obras que estamos aprendendo. E o próprio livro Nosso Lar nos ensina que acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. E nós compreendemos que a grande sombra é a passagem, é a desencarnação. E assim nós pedimos então a todos os mentores nossos desse programa, da rádio, da cidade, para encerrarmos esse programa e no próximo domingo possamos estar aqui, os dirigentes, com alegria, com saúde e com paz. Que assim seja. É, nós vamos encerrando o nosso programa aqui, só para dar um avisozinho, nós vamos encerrar agora com a música Brasil Terra da Esperança, que está dentro do tema, e também nós esquecemos aqui de avisar, Rui, do curso de médios do Framan, né, que é nas quartas-feiras às 19 horas. Ah. Né? Aí o Dinho está pedindo para a gente avisar aqui que a gente esqueceu de dar o toquinho. Então quem quiser fazer curso de médios lá no Framan, que fica na rua Juriti, né? 347. 347, rua Juriti no 347, Tatetuba. Já no Jardim Tatetuba. Né, aqui em São José dos Campos, curso de médios lá. Então o pessoal do Framan está iniciando esse curso de médios, convidando aí quem esteja querendo fazer, esteja habilitado para fazer o curso de médios. Um bom dia a vocês, nós vamos encerrar nosso programa então com essa música, Brasil, Terra da Esperança. Seu país, mas já parou pra pensar que terremotos não há, nem vulcões, furacões, terra abençoada pelo céu, coração do mundo, dona do pão e do mel. Eu sei que a dor é grande, mas a batalha é da gente. Plantar agora a semente, bem cuidar dessa flor, verdadeiramente brilhar. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!